Vamos lá, galera! Vem no balanço, vem balanço, vem! Winning on, winning on, yeah. É preciso prosseguir pra vencer. É preciso lutar. Valeu, galera aí. Você não pode desistir. O maior erro é não tentar. Comigo vai! Sempre vale a pena sonhar. Você sonhou, aconteceu. Sonhos podem se realizar. Jesus deu a força dele. E é uma prova de acreditar. O quê? Que o impossível vai vocês! Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar a sorrir. Quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Quero ver comigo assim vocês, ó. É, show de bola, vai. Ou é preciso. Aqui, vai. O sonho não acabou. Aí, ó, erro. Tenta. Sempre vale a pena sonhar. Os sonhos podem se realizar. É uma prova de acreditar. O quê? Que o impossível pra você, Charles, pode acontecer. Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir realizar o sonho de ver você voltar a sorrir. Quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar. Voltar a brilhar. Especial na vida do Novo Som.